Chegar em Sião, Jeová é o alvo da tua vida. Que enviou seu próprio filho pra morrer por teus pecados. Hoje